queria voltar pra aquele lugar e viver a paz que eu tinha lá. Queria voltar pra aquele lugar onde eu podia andar na companhia de dia. Eu só queria voltar pra aquele lugar e viver a paz que eu tinha lá. Queria voltar pra aquele lugar onde eu podia andar na companhia de dia. Homem cheio de capricho, luxo, casaco de pele de bicho, espalhou o lixo. E o verde sumiu entre os edifícios e tem sido assim. Inventou demais e nada satisfaz. Fora do jardim, não se entendem. Tudo se compra, muitos se vendem. Sem confiança, olham nos olhos, não se enxergam nem compreendem. E já não há mais, não há paz no coração. O homem foi capaz de matar o seu próprio irmão. Sem contrato, sua palavra não tem valor e nem sustento. Sua receita industrial sem a pureza de alimento. É que foi seduzido pelo fruto do bem e do mal. É cidadão de bem, com maldade em potencial. O homem se arrepende, faz tudo igual e já não se rende ao que é natural. Eu sei que não, ele não se sente à vontade. Eu não sei bem de onde, mas sente saudade pra voltar. Aquele lugar e viver a paz que eu tinha lá. Queria voltar pra aquele lugar onde eu podia andar na companhia de Já. Eu só queria voltar pra aquele lugar e viver a paz que eu tinha lá. Queria voltar pra aquele lugar onde eu podia andar na companhia de Já. Meus pés tocavam a terra enquanto eu corria, onde somente uma voz se ouvia, a voz do meu Criador todos os dias. Queria voltar.